Romeo decola ao 02. Confirme até quantas milhas se afasta do aeródromo. Só um minutinho, senhor. Mandou 355-4, ponto de espera pronto. 5514, alinhar e manter, tá observando os olhos. Alinhar e manter, 5514. Select Romeo inicialmente, senhor, vai manter um sobrevoo rápido aqui, você vai à Lagoa do Baeté. Gente, vamos voar na final da pista 35 mesmo. Vai afastar um pouco da 35, é próximo, entre o farol de Itapuã e a 35. Eu vou reportar iniciando o sobrevoo para ver se interfere com o senhor aí. Afirmativo, na parte da vertical da Lagoa, o Mike de Lott, Romeo. Botará na vertical da Lagoa, Romeo. Pushback acionamento. 5700, pushback acionamento, chame táxi. Chama da táxi 6570. Gol 1897, decola 03, controle 120, bom voo. 1208, chama 9897, muito obrigado, bom dia. Salvador, gol 897. 897, bom dia. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, gol 897. Tá bem, gente, confirme intenções após o sobrevoo na Lagoa. Como é que o Gillette morreu? Tô só aguardando, senhora, a instrução da emissora, mas a princípio seria boa viagem. Ok, ciente, reporte para prosseguir no corredor Axé, ok? Botará livrando aquela goa, ingressar na Axé, Romeu. Trip 5514, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 09 mais. Livre decolagem, 5% agora pronto. Trip 5514, decola 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, Trip 5514, bom dia. 5514, bom dia, contato radar direto Puca, vigilância. Direto Puca, vigilância ou 5514? Então 3890 é o solo? O gol no 715, Libra 1160, chama Recife, frequência 126, decimal 0. 260, bom dia. Bom dia. Bom feriado pra você. Comentário. Salvador, bom dia, T3153, sente a informação Índia, na ponte 612, autorização Galeão 360. T3153, aguarde copo. Aguarda, pode adiantar a saída? É o Leda, Brite. É o Leda, sente o Leda. Afirmativo. 3153 autorizado Galeão, via fez 1-0 até SMAP, após confirmamento do plano. Nível de voo 380. Decola da pista 1-0, na saída da Leda após bridge. Fazendo transponder 5453 e controle APR 120 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via fez 1-0 até SMAP, após conforme rota. Decola da pista 1-0, perfil da El Leda. Pois vou abrir 453 transponder 201 no controle Salvador. 3153, nível autorizado 380, controle APR 120 decimal 8. 208, então 380 é o nível 208, então 3153. 3153, sentido Natan? Negativo. 153, pista fecha aos 26, tá, aos 26 para manutenção, conforme Notan, chama para puxa acionamento. Gente, vai chamar. Obrigado pela informação. Ataque seu ápice a cargo 6570, 3 a bordo, alterna Natal com 12h40. Meia 570 atrasado, táxi até a ponte para da pista na 7, correção 1-0, via Pátio Índia Alfa no ponte para China Torre, 1-8, sinal meia ajustado no 021. Ok, Pátio Índia Alfa no ponte espera com a torre, então você escuta, grato, um bom dia, 6570. Com 3890 é o solo. Boa noite, 97, Libra 180, chama Recife, frequência 125, decimal 1. Boa noite, 97. Voo 1897. Recife 1251, bom voo. Muito obrigado. Prepare-se para o puxacionamento.